mas não posso parar. São histórias demais pra contar. Nos meus sonhos, acredito, solto o grito pro mundo escutar. No rap que bate, que fala a verdade, tem que ter coragem. No rap que bate, que fala a verdade, tem que ter coragem. Malandragem, malandragem, malandragem, malandragem. Guindaste 1, 2, 1, lembra de mim, aqui estou. Na fé, pela paz, no rap por amor. Sou mais um na periferia, levando a mensagem, humildade é o tema. E aí sistema, quebramos mais uma algema. Tem que ter moral, tem que ter respeito. Seja branco, seja preto, o rap é o som do gueto. Vamos sair pra rua e cantar nosso protesto. Pregar a paz, maloqueiro, seja honesto. Olho grande tem de monte, pega o beco e vaza. O sonho não acabou, o rap aqui não para. Pra quem tem consciência e se liga na parada, o nome é só um nome, correria é o que destaca. Pessoas que vêm e passam, mas o aprendizado fica. Feridas abertas pro tempo curar, assim é a vida. Periferia unida, bem-vindos à nossa casa. Sempre de boa, malucos da quebrada. Agradeço ao pai por me dar o dom da fé. A vida não é só carro, nem dinheiro e nem mulher. Zé de coração, de pé no chão, só tem irmão na consideração. Hip hop em ação, sem armas na mão. Malandragem no céu, no rap a viagem da vida cruel. A morte é o fim, será que é assim? Então, ladrão, falou molequinho. Já tentei, mas não posso parar. São histórias demais pra contar. Nos meus sonhos, acredito, solto o grito pro mundo escutar. No rap que bate, que fala a verdade, tem que ter coragem. No rap que bate, que fala a verdade, tem que ter coragem. Malandragem, malandragem. Na levada, cidade violenta, batalha sangrenta. Com ferro na cinta, maluco não aguenta. O crime é problema, derrubou mais um irmão. Fracassou na missão, sobreviva se puder. Se liga aí, ladrão, o sonho só acaba pra quem morre e morou. Se você cair, vamos aí, demorou. Faça como eu fiz, levantei e aprendi que a verdadeira força está dentro de si. Esse é meu dilema, falar a verdade. Mas tem os doidos aí que estão em outra viagem. Tem que ter disposição, essa é a questão. Pra realizar um sonho não é só ser o bom. Humildade, respeito, dentro ou fora de uma cela. O resto não importa, é tudo novela. Eu também já quis parar, mas não deu, pode crer. O rap me escolheu, guindaste até morrer. No rap que bate, que fala a verdade, tem que ter coragem. No rap que bate, que fala a verdade, tem que ter coragem. Malandragem, malandragem, malandragem. Malandragem, malandragem.